Atenção, atenção! Vamos ter agora para atender a pedidos. Uma interessante nota de falecimento. Alô, técnica! Entra o prefixo falecimento. Ele morreu, foi em fralda de camisa. Oh, defunto morto, de luxo não precisa. Ele morreu e foi em fralda de camisa. Oh, defunto morto, de luxo não precisa. Plim! Bem tarde, hein? Faleceu ontem a Lúris. Olha que é uma nota de falecimento, senhor. Mais respeito aí no falecimento. Faleceu ontem a Lúris, vítima de uma elefantise pulmonar no fígado inferior esquerdo. O senhor Goiabino Marmeleiro da Jaca, fiscal do imposto de consumo de laranjas, filho do senhor Peirácio Bananilha e da dona Manga Rosa Lima da Pérsia, residentes na Rua das Laranjeiras, de fronte daquela árvore de pitangas. No seu enterro, que foi realizado a pé, o corpo foi conduzido a pulso para o cemitério da Boa Soneca, vendo-se nessa ocasião inúmeros amigos e desafetos de sucumbido, e fizeram questão de comparecer ao último e derradeiro bota-fora do falecido. Dentre as inúmeras coroas enviadas, notava-se uma toda de ouro com a seguinte inscrição: como última lembrança, aí vai a coroa do teu queixal superior direito, que devia ser colocada ontem. Abraços do teu dentista. Assinado Dentulino do Siso.